só eu mesmo. Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus de eternidade está. Isaac e Jacó.